Fui levado ao tribunal e ali eu fui julgado. Eu não era inocente, por isso fui condenado. Contrariava toda lei, um perdido sem razão. Mereci o meu castigo por eu ser um ladrão. Pensei arrependido, quem vai cuidar de mim? Só pratiquei o mal, só posso ter esse fim. Me colocaram numa cruz, ao lado de mais dois. Minha história mudaria, simplesmente minutos depois. Minutos depois, a dor que eu sentia desapareceu. O medo da morte com a morte morreu. Eu ganhei o céu, o inferno me perdeu. Minutos depois, se eu pudesse ao mundo eu falaria. Ganhei minha vida enquanto eu a perdia. Jesus me abraçou naquele dia. Minutos depois de falar com Jesus, ladrão se arrepende e o cego tem luz. Quem é mudo fala, o arrogante se cala. Minutos depois. Minutos depois de falar com Jesus, você tem perdão como ladrão da cruz. É somente crer, você volta a viver. Minutos depois. Pensei arrependido, quem vai cuidar de mim? Só pratiquei o mal, só posso ter esse fim. Me colocaram numa cruz, ao lado de mais dois. Minha história mudaria, simplesmente minutos depois. Minutos depois, a dor que eu sentia desapareceu. O medo da morte com a morte morreu. Eu ganhei o céu, o inferno me perdeu. Minutos depois, se eu pudesse ao mundo eu falaria. Ganhei minha vida enquanto eu a perdia. Jesus me abraçou naquele dia. Minutos depois de falar com Jesus, ladrão se arrepende e o cego tem luz. Quem é mudo fala, arrogante se cala. Minutos depois. Minutos depois de falar com Jesus, você tem perdão como ladrão da cruz. É somente crer, você volta a viver. Minutos depois. Minutos depois de falar com Jesus, ladrão se arrepende e o cego tem luz. Quem é mudo fala, arrogante se cala. Minutos depois. Minutos depois.